ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou teu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr grafeto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados. Márcio Pinheiro, tamo junto! FM Jornal.